3:59. Rádio Canção Nova Nossa Senhora da Luz, DYJ 277 AM, 1370 kHz, Curitiba, Paraná. Rede Canção Nova de Rádio. Nós espalhamos o amor pelo ar. Para você que resolve tudo por ar, essa é uma novidade que faltava. Adicione o nosso número para consultar débitos, tirar segunda via e solicitar serviços. 41-3013-8973. Copel no WhatsApp. A solução que você precisa para agilizar a vida está na palma da mão. 41-3013-8973. Copel. Pura energia. Paraná. Governo do Estado. Nós espalhamos o amor pelo ar. O que o mundo precisa? Ah, o mundo precisa de esperança, de muita fé. Precisa mesmo, é de amor. Aqui na Rádio Canção Nova, você encontra tudo isso. Porque aqui tem Deus. Tem Deus. Sintonize a Rádio Canção Nova. Nós espalhamos o amor pelo ar. Os pais são os primeiros responsáveis pela educação dos filhos na fé, na oração e em todas as virtudes. Participe com a sua família da Santa Missa dedicada às crianças. Todo domingo, às 9h, no Santuário do Pai das Misericórdias, em Cachoeira Paulista, São Paulo. Reze junto com o seu filho e mostre a ele o caminho para ser uma semente nova para um mundo novo. Minuto com Monsenhor Jonas Avib. Não vê que a decisão pela felicidade não vai ficar em si. A felicidade é muito importante o lugar onde você está, o estado de vida onde você está. É muito importante a sua vocação. Eu vi aquela música do Pastor.